Amém, irmãos. Tenho um querido amigo, meu amigo e editor. Fica de pé, Claudinei. Você é uma bênção para a minha vida pessoalmente. Uma das pessoas também que eu conheço há muitas décadas. E sempre uma pessoa maravilhosa, um amigo leal. Pessoas, irmãos, todos meus amigos têm mais de 30 anos. Para mim, amizade, companheirismo. E vocês também, tu também, Lérida. A Lérida é dessas amigas queridas. E Sócrates e Dani, eu lembro em 2004, né? 2004, no início de 2004, eu um dia cheguei em casa e eu já trabalhava com Sócrates nos congressos da Adonep por vários anos, desde do ano de 98, né, Sócrates? Sócrates. 98 nós começamos na Adonep juntos. Daí ficamos muito amigos, né? Ele gravando várias coisas juntos. Mas nesse maio de 2004, eu chego em casa um dia e tinha uma mensagem na secretária. Azaf, é o Sóstenes. Eu preciso muito falar contigo. Liga para mim. Eu peguei imediatamente e liguei para ele. Ô Sóstenes, tudo bem? Não, está tudo mal, eu preciso muito falar contigo. Eu disse, então fica firme que amanhã eu estou chegando em Belo Horizonte. Ele não sabia de nada, nem eu sabia de nada. Tinha um encontro de missões aqui em Belo Horizonte que eu ia ministrar uma noite. E era na noite seguinte desse telefonema. Eu estou chegando aí, né, amanhã ou depois da manhã, era assim dois dias, uma coisa assim, muito rápida. Daí eu vim na casa de Sócrates e Dani, eu não conhecia bem a Dani ainda, né? Conhecia só de encontro de Adonep, de louvor profético, e os meninos tudo pequenininho, acho que a Gabi nem tinha ainda, não existia. Eu estou contando a história para os irmãos, por que eu estou aqui, irmãos? Daí eu fui na casa dos Sócrates, lembro, o pastor Paulinho Mazzoni me levou lá, e nós conversamos uma manhã, almoçamos, conversamos à tarde, oramos. Eu nunca vi o Sóstenes naquele estado, estava acabado, doente, com feridas assim no rosto, estressado de vida, de ministério, né? E a gente pôde orar, interceder, ali começamos, ali que nós começamos uma aliança de vida, de amor, de cuidado com a sua vida. Depois, isso foi em maio, em setembro nós tínhamos um encontro juntos, nessa época, 7 de setembro, lá em New Jersey, com o saudoso Moisés Malafaia e sua esposa Gersonita, que ainda é minha discípula. Glória ao Senhor, ela e o seu novo marido Tom, porque o Moisés infelizmente morreu. E nós estávamos na casa do Moisés e ele começou a me narrar o desejo que Deus estava dando para ele começar um trabalho, e se eu podia ajudar, dar cobertura para a vida dele, para casa, né, pastorear a sua vida. Eu disse, claro, meu irmão, eu quero ter uma aliança de vida contigo. E ali nós selamos uma aliança de vida, de pastoreio. E essas coisas, irmãos, é com poucas pessoas que a gente faz no Senhor para caminhar pela vida fora. Eu não tenho muitos discípulos, mas todos os que eu tenho é uma aliança de vida, é de caminhada, não tem medidas, não tem hora, não tem lugar, não tem esforço, não tem investimento, é pela vida fora, né, que eu tenho com você também, meu amigo de aliança. E tantos outros irmãos, recebi essa semana o Donald, que há 45 anos caminha comigo no ministério, foi quem investiu na minha vida no ministério, e eu e o Donald fomos lá no Moisés, nosso pastor, com quem caminhamos a vida toda, que pastoreia a minha vida, que está no asilo com a sua esposa, fomos lá para ele estender as mãos na nossa cabeça e nos abençoar, porque temos uma aliança de amor e de vida com ele. Eu acredito, irmãos, que os vínculos, as juntas e os ligamentos que Paulo fala em Efésios 4, é essa continuidade de transmissão de vida, transmissão de amor. E ali nós começamos a caminhar, eu vindo aqui frequentemente, pois conheci Edésio e Cristina nessa caminhada inicial também, e vimos o projeto nascer, e estamos juntos até o dia de hoje, irmãos, e com muita alegria. Eu já vi o Sócrates chorar, a Dani chorar. Eu já vi eles pôr pano de saco e cinzas, né, e chorar por essa obra, e continuam lutando e labutando no Senhor, para que a vida do Senhor continue na vida de vocês, né. Temos tido outras ajudas do meu amigo de ministério, Jon Gottfriedson, que é um homem de Deus, querido, que amo os irmãos também, e estamos dando continuidade. A obra de Deus, ela não para, irmãos. Eu estava falando com os irmãos da Síria, onde nós vamos fazer nosso próximo congresso no ano que vem, e eu disse: e a igreja, como é que está a igreja na Síria? Daí ela disse: olha, quase todos os prédios foram destruídos, fora de Damasco, todas as igrejas cristãs foram destruídas, não tem mais nenhuma de pé, mas a igreja está firme. Em cada cidade os irmãos continuam se reunindo nos escombros, no meio do mato, nas praças abandonadas, nos prédios públicos todos abandonados, destruídos. Lá os irmãos vão se reunindo e a igreja vai marchando e as pessoas vão se convertendo e a igreja não para, não cessa. Glória ao Senhor Jesus. Não para, irmãos, não para nas adversidades desse mundo. E as soluções da igreja não são terrenas, as soluções da igreja são aquelas que o Senhor gera no nosso coração, na nossa vida. E eu quero hoje falar rapidamente uma palavra que Deus colocou toda essa semana, que está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Quando Elias diz para Acabe, depois de Elias vencer os profetas de Baal, pôr a turma para correr, matar quase todos, matar todos os profetas de Baal e os dos postes ídolo, trazendo um grande temor do Senhor sobre a terra de Israel, mas era uma época de muito sofrimento. A terra estava há 3 anos sem chuva, o animal tinha morrido, as colheitas não haviam mais. Ali Elias passa por diversos milagres, né? Nessa época em que Elias foi sustentado por um corvo lá no ribeiro, e depois ele foi sustentado por uma viúva, e muitos milagres aconteceram, porém a terra estava penando, não tinha vida, não tinha mais animais. E a perspectiva das pessoas, como aquela viúva, era cozer um pedacinho de pão e morrer. A terra precisava de chuva. E assim é o mundo que nós vemos hoje, irmãos. É um mundo que precisa de chuva. Muitos lares estão secos, sem vida, precisando de chuva. Muitos filhos estão precisando de chuva. Muitos casamentos precisando de chuva. A igreja precisando de chuva. Nossos sonhos e projetos diante de Deus, muitos deles estão na sequidão e precisam ser regados pela chuva de Deus. Primeira coisa que temos que entender nesse processo, irmãos, que a bênção vem do Senhor. Amém? É nós crermos, eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Então os milagres estão em Deus. O homem nada tem, se do alto não lhe for dado, nada. Tudo que nós recebemos vem de Deus, e essa é a nossa confiança como igreja, como projeto adoradores. Primeiro fundamento dessa igreja é que nós somos dependentes do Senhor, não somos dependentes dos nossos dons, dos nossos talentos, nem do dinheiro, irmãos. Nós dependemos do Senhor. Deus vai trazer os recursos através de vocês. Que coisa linda chegar, eu estive aqui uns meses atrás, esse lugar era um monturo, e chegar aqui já está tudo ajeitadinho. Parabéns, irmãos, que prepararam, Sóstenes pela excelência, sempre preparando para os irmãos terem um conforto e um lugar onde se reunirem. Nós temos que honrar isso, mas tudo vem do Senhor. É um milagre atrás do outro, e nós cremos em milagre. Esta igreja crê em milagres, aleluia. Nós cremos no poder de Deus para fazer, para realizar todas as coisas em nossas vidas. E aqui tem um homem, um profeta de Deus. Ele sabia que ele já tinha a palavra de Deus, porque lá atrás ele diz: olha, só vai chover de novo quando eu falar, quando eu profetizar de novo. Mas ele sabia que isso tinha um preço. Irmãos, nós já temos as promessas de Deus, nós já sabemos o que fazer quando tem um enfermo, nós já sabemos que tem que orar quando tem um problema em um filho, sabemos que temos que orar por ele, mas Deus, Ele demanda uma intensidade, um compromisso com essa oração. E aqui Elias diz para Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, e ali curvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vai lá olhar, vê e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então disse Elias: volte. E assim por 7 vezes, na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta no mar uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem. Então disse Elias: suba e diga a Acabe, apronte o carro e desça, para que a chuva não te detenha. Em pouco tempo o céu escureceu com nuvens, e vento caiu, grande chuva. Irmãos, aqui é um homem de fé. Aqui fala de um homem de fé, como você e eu. Amém, irmãos? O que precisa ter para alcançar as bênçãos de Deus? Nós precisamos crer em Deus e colocar nossa dependência no Senhor. Elias não colocou a sua dependência na sua capacidade, que tinha sido mostrada há poucos textos atrás, né? Elias contra os profetas de Baal no Monte Carmelo, aquilo foi poder puro, aquilo foi fogo puro, mas ele não estava dependendo do que aconteceu. Ele sabia que para nova bênção precisava de uma nova unção, de uma nova revelação e de um outro posicionamento do seu coração para com Deus, em fé. Por isso que ele diz para o rei: você vai comer, mas eu vou para o monte. É assim que nós devemos agir, irmãos. Tem muita gente festejando na hora que tem que ir para o monte. Tem coisas na nossa vida que é só no monte, que é só em oração, que é só em busca profunda, busca do Senhor. E aqui ele vai e se coloca numa posição, irmãos. Eu não sei como que coloca a cabeça no meio dos joelhos, creio que sentado, se empurrando para frente, mas é uma posição quase de gestação, uma posição de que ele está forçando alguma coisa dentro do seu espírito, e ele pede para aquele seu moço: vai lá e dá uma olhada. Ele sabia que estava gerando espiritualmente na presença de Deus. Irmãos, tem coisa que é só assim, que não é, você ora uma vez, não acontece, você tem que continuar clamando. E aqui era um homem que estava clamando diante de Deus. Não mostra a oração de Elias, mas mostra um clamor. E tem coisas na nossa vida que é só no clamor, que é só gerando em clamor diante de Deus, em uma outra posição diante do Senhor. Há 2 anos atrás, nosso filho André começou com umas, veio, já estava no segundo ano da faculdade, e começou a questionar tudo, a sua fé, começou a questionar a igreja, começou a questionar os irmãos, começou a questionar o dízimo, começou a questionar tudo que ele podia questionar e colocar, né, aquela outra visão materialista, a visão humanista, e combatendo, e aquilo começou a ser uma pressão na nossa casa. E eu e a Rosana vimos: isso é espiritual. E vimos que na discussão a gente não discutia, não vencia nada, e a gente sentava, eu, o avô, falar sobre política. Irmão, sempre dava uma brigaiada, ele levantava e saía, batia a porta, e aquela rebeldia. Irmãos, nós começamos a ver nosso filho, nós perdendo nosso filho para ideias de universidade, assim, saindo pela nossa mão. Nada do que era importante valia mais para ele, nada das coisas de Deus. E eu só fui entender isso depois, quando Deus tocou de novo na vida dele, eu vou chegar lá, quando ele escreveu uma carta muito linda, em que ele mostrava como seu coração ficou em rebeldia contra Deus, contra meus pais, contra a igreja, contra os irmãos. Irmãos, mas nós sabíamos que ele precisava de chuva e que nós precisávamos de monte. É no monte, irmãos, não é no bate-boca, é no monte, é em oração, é clamando ao Senhor. e olhando e procurando e clamando um dia, e clama um ano inteiro, e ele na continuidade da rebeldia, e continuamos clamando e olhando, tem nuvem, tem chuva, não, está seco ainda, vamos continuar orando, vamos continuar buscando, e é assim que se vence a guerra, irmãos. Elias está nos dando um exemplo aqui de que coisas espirituais, as coisas profundas de Deus na nossa vida, elas têm que ser com perseverança espiritual. Não é com banalidade, não é uma oraçãozinha de fim de noite, não. É você clamar e começar a gerar as coisas espirituais dentro da tua vida, dentro da tua casa, em nome do Senhor Jesus. E Rosane e eu nos colocamos diante de Deus e clamando, vai, olha, olha de novo, não, nada, está tudo, vai, olha no computador, está pior ainda, olha no WhatsApp, está ruim ainda, olha, olha, olha no Twitter, está pior ainda, o presbitério chama, pergunta, o que está vendo com o Twitter do teu filho? E pá, era um, né, todo mundo horrorizado, ele virou esquerdista, ele virou não sei o quê, é reacionário, nada contra a esquerda, irmão, viu? Ou tudo, né, talvez, né? Mas a gente sabe que junto com a ideologia vem o rompimento com os princípios de Deus. Vem muitas outras coisas que é difícil para nós convivermos juntos com a palavra de Deus. E tudo aquilo estava na cabeça dele e no Twitter, irmãos. E o presbitério um dia me chamou e eu disse, pá, estamos orando, vem, vão clamar comigo, nós estamos buscando Deus. Daí disseram, então ele não toca mais contigo. Eu disse, tá bom, quando eu ministrar, né, e pediram para ele não tocar mais comigo, que ele não estava representando mais aquilo que nós pensávamos e o ministério. Irmãos, aquilo foi tão dolorido para mim, foi tão duro, e eu confesso isso para os irmãos, estou contando, graças a Deus, porque Deus já trouxe o livramento. Chegou um dia, irmãos, glória ao Senhor Jesus, chega esse dia, diga aos seus irmãos, vai chegar o dia, vai chegar esse dia, glória ao Senhor, que eu mandei o varão lá, vai lá, olha, vê se tem alguma coisa, e tinha uma nuvenzinha, irmãos. Eu deitei na cama em casa, e eu comecei a ouvir o dedilhado de um violão, e era ele no quarto. Eu levantei e fui lá, e ele estava cantando, ó Senhor, meu Deus, tuas vestes são majestade e esplendor. Eu disse, uma nuvenzinha, uma canção está saindo, porque quando um louvor começa a sair da boca, irmãos, é que alguma coisa aconteceu no coração, estava acontecendo no coração. Eu abri a portinha assim e disse, posso entrar, meu filho? Posso ouvir tua música? Ele, pode, pai, mas eu estou terminando ainda, pode terminar. E ele ficou ali compondo um cântico lindo, irmãos, um cântico lindo, que depois eu coloquei no nosso último disco, Profetiza, com ele cantando, né, porque ali começou uma restauração na vida dele. Um dos presbíteros da igreja chamou ele para perto e mostrou algumas coisas, ele começou a entender, compreender, e Deus começou a restauração, amados, e ele pediu perdão, restaurou, começou, agora ele está no grupo de evangelismo da igreja, tá, voltou a ministrar comigo, está tocando, está compondo, está uma bênção, aleluia, alegre com as coisas do Senhor, alegre de novo com as coisas de Deus, e Deus restaurou meu filho, amados. Mas teve esse processo, não foi um processo automático, a gente pensa que as coisas de Deus é assim, automáticas, não, irmãos, aqui Elias está mostrando, tem que ter quebrantamento, e perseverança. Perseverança é vida de altar, é vida de altar, constantemente. Eu lembro minha mãe, quando nós estávamos, quando eu era assim, mas muito pior que meu filho, muito pior, porque eu usava droga, levei minha irmã para as drogas, e estava ali aquela tristeza dentro da nossa casa, um pai alcoólatra, dois filhos drogados, e a minha mãe chorando no quarto todas as noites pela nossa vida, irmãos, buscando ao Senhor, em quebrantamento, orando, chorando por anos. Não foi um dia, não foi duas vezes, foi anos. A gente chegava e ouvia ela orando. E um dia eu abri o quarto, estava ela com a Bíblia aberta e com as lágrimas jorrando em cima. É busca de Deus para gerar as coisas espirituais nesse mundo, irmãos. Nós temos que orar pela nossa pátria. Nós temos que orar pela nossa casa, orar pelos nossos filhos, buscar o Senhor de maneira qualitativa, com qualidade, não é de qualquer forma. Elias está dizendo aqui que tem que ter perseverança, tem que ter clamor, tem que ter fé, tem que ter insistência diante de Deus, que a promessa está lá. A promessa estava lá. Deus disse: quando você profetizar, vai chover. Mas ele tinha que ter a palavra de fé, a liberação no mundo espiritual para aquilo acontecer. E muitas coisas, irmãos, as coisas ficam barradas, como foi na história de Daniel. Daniel estava lá orando e nada acontecia. Depois ele ficou sabendo, quando o anjo do Senhor veio e disse: olha, o príncipe da Pérsia estava lá trancando o negócio, né? E eu não conseguia chegar, mas daí veio outro anjo, me ajudou, então a gente conseguiu passar. Irmãos, existem lutas espirituais pela vida de cada criança, pela vida de cada marido, pela vida de cada esposa, pela vida de cada situação, e a gente pensa que isso é normal. Não é normal, e Deus quer te dar a vitória, e nós somos quem vai gerar esta vitória no mundo espiritual, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da vida da igreja. E assim, Elias nos deixa, né? Elias nos deixa esse relato 7 vezes, irmãos, de busca do Senhor, e o rapazinho corria e voltava, corria e voltava. Eu fico imaginando aquele servo de Elias, né, dizendo: olha, nada ainda, profeta, nada, vai, volta, volta agora, volta agora. E Elias clamava mais um pouquinho: volta agora, volta, uma hora vai ter. Irmãos, e aqui, quem vive dessa maneira, aprende a valorizar o pouco de Deus, vê o muito no pouco. Elias, quando ele disse: olha, tem uma nuvenzinha, Elias já disse: serve, já é a chuva. Glória ao Senhor. Deus te mostra nuvenzinhas. Às vezes Deus só mostra a nuvenzinha, Deus só mostra aquela coisinha. Glória ao Senhor, mas Ele faz uma obra tremenda. Pessoa que busca a Deus dessa maneira, começa com nada e termina com tudo. Começa com a bênção total, começa, não tinha nada, tinha terra seca, tinha sol quente, tinha animal morto, tinha, né, toda a vegetação, a plantação destruída, as pessoas estavam morrendo de fome. Era assim que começou esse processo. Muitas vezes é como nós começamos os nossos processos, cheios de morte, cheios de coisas ruins, coisas difíceis que estão ao nosso derredor, né, com droga, com prostituição, com rebelião, com o mundo, tudo forte, não é nada. Mas termina o processo com a bênção de Deus, com abundante chuva, com aquilo que nós estamos pedindo e sabemos que Deus é poderoso para realizar na nossa vida. Glória ao Senhor. Essa é a palavra que eu queria trazer para a igreja, para essa igreja continuar gerando no mundo espiritual, buscando as nuvenzinhas que Deus vai dar, os pequenos sinais de Deus em cada área da sua vida, irmãos, na tua casa, na tua família. Aleluia! E que essa palavra fique no seu coração, fique no seu espírito. Glória ao Senhor. Eu sei que vocês, muitos de vocês, têm desafios tremendos, que você não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe o que vai acontecer. Deus tem o controle. Deus tinha o controle da sua promessa. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Nenhum dardo forjado contra você prosperará. Aleluia. E tantas outras promessas. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Tu e os teus filhos, aleluia, aleluia, terão a bênção e a vida de Deus. Serão abençoados por Deus. Aleluia. Tu e a tua casa. Então continua, igreja. Continua orando. Vamos ficar de pé. Continua buscando. Glória ao Senhor Jesus. Talvez essa seja a noite de você começar, de você colocar sua cabeça e começar a clamar a Deus com intensidade, com abundância de vida. Aleluia. que você vai ver a pequenina nuvem do Senhor. Amém.